Informação, informação, entretenimento e a serviço da comunidade. Rádio São Clemente, ZYH772, AM 1010 kHz. Estúdios e sede, a Rua Teodomiro Rego, número 336, Centro, Santa Helena de Goiás. Ouça pela rede mundial de computadores no endereço radiosantelemense.com.br. Rádio Santa Helena, AM 1010. Alegria o tempo todo e muito mais rádio.